Bateu aquela fome? De Casa Pizzaria te convida a saborear as melhores pizzas e calzones com preços e qualidade. De Casa Pizzaria, localizada na rua Nilo Firmeza, 182, no Aldemir Martins, próximo ao Cordeiro Supermercado. Vem conferir ou chama no WhatsApp pelo 99814-8623. Isso mesmo, 99814-8623. Será um prazer te atender. Promoção, pedindo sua pizza pelo nosso aplicativo, acumule selos, juntou 10 selos, você leva uma pizza grátis. Isso mesmo, ligue ou chame pelo WhatsApp, 99814-8623, 99814-8623, de Casa Pizzaria, sabor e qualidade que te surpreende. Bateu aquela fome? De Casa Pizzaria te convida a saborear as melhores pizzas e calzones com preços e qualidade. De Casa Pizzaria, localizada na rua Nilo Firmeza, 182, no Aldemir Martins, próximo ao Cordeiro Supermercado. Vem conferir ou chama no WhatsApp pelo 99814-8623. Isso mesmo, 99814-8623. Será um prazer te atender. Promoção, pedindo sua pizza pelo nosso aplicativo, acumule selos, juntou 10 selos, você leva uma pizza grátis. Isso mesmo, ligue ou chame pelo WhatsApp, 99814-8623, 99814-8623, de Casa Pizzaria, sabor e qualidade que te surpreende.